na feira, tô na rolaria, no banho de cachoeira e também na pescaria. Dançavam juntos em todo o pandango e festinha. Passear em barco à vela.